Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem, quando o champanha corria rodo no alto meio da granfinagem. Nisso chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem pro garçom. Ele pediu uma pinga que era pra rebater a fria. Levantou a almofadinha e falou pro dono: eu tenho uma fé quando o caboclo que não se enxerga no lugar desse vem por os pés. Senhor, que é o proprietário, deve barrar a entrada de qualquer, e principalmente nesta ocasião que está presente o rei do café. Foi uma salva de palma, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem milhões de pés de café por esse rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro, e portanto vejam que este ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Um modo bem cortês responde o peão pra rapaziada: essa riqueza não me assusta, top aposta qualquer parada. Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada, e pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com mil cruzeiro. Disse ao garçom pra guardar o trocado: quem quiser meu endereço, que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado.